não há santo que aguente com você fazendo o que faz. Por favor, não me atende, eu sou indecente e pulo pro banco de trás. Entre mais, o sangue é quente, de repente eu quero mais. Mas não cobro um juramento, que eu sou de momento. Não fica sonhando demais. Encare a coisa desse jeito, nem tudo é perfeito, nem eu sou assim. E ao invés desses tormentos, sossegue, dá um tempo. Não fica falando e fazendo assim. Me arrepiou, me arrepiou, me arrepiou, me me arrepiou.